sempre vai lá. Não me importa que faça mau tempo, que estar contigo a todo o momento, o importante é eu te amar. A bailar contigo estou contente, a dançar à frente de toda a gente, seja na festa, em qualquer lugar, quero te amar. Ficar cansada, dança comigo até de madrugada.